fui pro baile na má intenção. Avistei a novinha do peitinho e do bundão. Chamei pra casa, ela deu atenção. Disse eu aceito, mas só tenho uma condição. De luz acesa não, que eu tenho vergonha. No escurinho do meu quarto a novinha perde a vergonha. No escurinho do meu quarto a novinha perde a vergonha. De ladinho ela toma, empinou ela toma. No claro ela é santinha, no escuro é safadona. De ladinho ela toma, empinou ela toma. No claro ela é santinha, no escuro é safadona. Intenção. Avistei a novinha do peitinho e do bundão. Chamei pra casa, ela deu atenção. Disse eu aceito, mas só tenho uma condição. De luz acesa não, que eu tenho vergonha. No escurinho do meu quarto a novinha perde a vergonha. No escurinho do meu quarto a novinha perde a vergonha. De ladinho ela toma, empinou ela toma. No claro ela é santinha, no escuro é safadona. De ladinho ela toma, empinou ela toma. No claro ela é santinha, no escuro é safadona.